Ioiô. Começa agora. Na Super Jovem. Ioiô. O quê? Ioiô. Gostei. Muita alegria, diversão de montão. O programa das menininha. E dos cuecão. Ioiô, na Super Jovem. Ah, mas é boa. É muito boa. Ai, socorro, tarado. Ai, eu sou louco pela Super Jovem. Ioiô. Tamo rompendo, não tamo rompendo. Opa! E essa bagaça a gente vai continuar, vai começar assim. Já com os dois pés nos peitos. Essa tarde agradável de sexta-feira, Jorjão, eu e o Jorjão Chunduri unido aqui pra tentar deixar sua tarde mais animadinha. Hoje é 7 de dezembro e você vem com a gente nesse programa mais maluco do rádio Beltronense, do rádio Sudoestino. Aonde quer que você esteja, tudo de bom, tudo de melhor pra você. Temperatura agradável aqui no centro de Francisco Beltrão, no Paraná. Solão tá de rachar, né, Jorjão? Tá, boa tarde. Quente pra caramba, boa tarde, Júnior Aguiar. O Kleber Aguiar está lá transladando a galera do Pânico, que vai estar aí hoje, o Iê, toda a galera. Vai estar fazendo uma festa aqui conosco no programa Ioiô. Eles que estarão fazendo uma festa na Flame logo mais à noite, né? Do projeto. Flame que promete, é. Open Farra. É uma farra caramba. Que legal. Boa tarde pra você, Juninho. A gente começa, obrigado, já com promoção aqui. Olha aí, atenção. Neste mês de dezembro, todas as sextas-feiras, vai ter combustível na faixa pra ouvinte super jovem. Achou, meu irmão? Opa, maravilha. Presente do Alto Posto São Carlos. Como é que faz pra participar? A partir de agora, mande seu WhatsApp com o nome completo na Super no 988-988-222300. Manda aí o seu nome completão, que aí no finalzinho do programa a gente vai estar sorteando este Vale Combustível. Pode, se você tem o gasolina, Vale Gasolina, se tiver etanol, Vale Etanol, ou diesel S10, enfim. Vale Combustível. São 20 litros na faixa pra você comemorar o final de semana, andar dando banda por aí, presente da Super Jovem, é claro, do Alto Posto São Carlos. Manda a partir de agora o seu nome no zap da Super. Já começamos bem, né? Começamos com os dois pés no peito. E aí, Jorge, como é que foi a semana pra ti? Semana boa, proveitosa? Cara, passou rápido demais, né? Eu nunca vi uma semana passar tão rápido. Eu nem me liguei que hoje era sexta-feira. E eu nem tava me ligando que nós estávamos em dezembro já. Pois é, dezembro. Cara. Você sabe o que eu tava pensando? Nós estamos em dezembro e o campeonato. Daí eu pensei, pô, e o Mundial Interclube, sempre era no começo de dezembro. É que não saiu nem o campeão da Libertadores, sai não agora, saiu. Domingo, né? E o que tu achou dessa, já que a gente entrou nesse mérito, o que tu achou, cara, dessa folia aí da final da Libertadores? Eu já acho que não deveria nem ter final. Eu acho que a atitude do clube é responsável pela sua torcida. Eu acho que já deveria ter sido anulado e dado a vitória ao Boca pela ação aí dos jogadores, da torcida, quebrar, né? Bom, e o mais ridículo, o River tinha vantagem porque empatou lá na Bomboneira, quer dizer, tava jogando em vantagem, pra que apedrejar o ônibus, né? Machucou o jogador. Sim. Eu acho que a Comebol deveria ter dado o título ao Boca, pro River aprender a conter isso e os torcedores saberem que eles foram culpados, porque aí o torcedor ia se sentir mal, entendeu? Sim, verdade. Vocês foram culpados do time perder uma Libertadores, porque tá? Porque o time nada mais faz que é pelo torcedor. Claro. Assim pelo como torcedor. Que a rádio vive de ouvintes, claro. O time vive para o torcedor. Se não tiver torcida, não vai existir time. Justamente. Né? E aí o cara vem com essa noia de apedrejar. Eles estavam na vantagem, bicho. O time empatado fora de casa. Por dois gols. Claro, não é assim... culpa dos jogadores, né? É culpa da torcida. Os jogadores. Mas seria bom para a torcida aprender a ter respeito, né? Não tratar que nem animais, né? Não ser. Verdade. E aí eu acho que deveria ter sido essa punição. Aí é o jogo, vai ter o jogo, vai ser na Argentina de novo? Não. Tá certo não ir na Argentina. Por quê? Porque acontecia a mesma coisa, né? Eles não mereciam, o torcedor não merecia o crédito de ver o jogo. Pelo menos o do River, né? Ou voltaria fazendo a Bomboneira. Já que vocês lá não deixam dar uma pedreja às pessoas, então vai ser feito ali na Bomboneira os dois jogos. Mas será que já não daria mais Merlin do que deu? Sei lá. Mas enfim, sai o campeão da Libertadores agora e o Mundial parece que começa dia 12 até dia 22, parece, né? Parece que eles adiaram, né? O começo, justamente por conta disso daí, não né? Não tem com quem, né? Não tem com quem jogar, pelo menos na América. E esse ano já vigora a nova regra do Mundial ou continua como o ano passado? Eu não lembro qual a nova regra. Que seria mais, teriam mais times, né? Já está com mais times. Eu acho que já são, porque são 10 dias de competição, né? Uhum. Já está. Eram só seis, eram só oito times, oito, né? Oito times, agora parece que é dez times. Se eu não me engano, eu vou dar depois uma olhadinha. Dá uma gulgada ali, né? Não tá falando besteira aí, né? É, com certeza. Mas esse é o seu programa Ioiô. Ô, Kleber chegou. Kleber foi buscar a cavalo, o pessoal do Pânico, né? No outro, Kleber, no outro. Ah, azul. Sim. Esse amarelo é cagado. O Kleber trouxe a namorada pra participar do Ioiô, hoje também. Opa. Ela vai falar. Ah, hoje o programa vai estar mais cheiroso. É. Ela não fala em casa, imagina que no Ioiô, mano. O Kleber não também deixa ela falar. Não deixa, né, não tio? Deixa. Ela, cara, tem que erguer a mão, ô, posso? Cala a boca. Não, boa tarde pra todo mundo, pra todo mundo que tá ligado com a gente. Pois é, hoje tem Open Farm, o Jorgão já falou, estava ouvindo vocês. E o pessoal daqui a pouquinho tá aí, fui buscar no hotel, mas sabe como que é a tita, né? Agora um ano pra se arrumar, até lavar bunda, essas coisas. É, até tudo. Tomar banho, né? Mas daqui a pouquinho estão aí. É que é cansativo a viagem, vamos ser bem sinceros. Pega aí busão. E quem que é a galera, Kleber? Explica pra gente, pra quem mora numa caverna, não conhece. É o Marcelo Ieie, também tem o Mila, tem o Toquinho, aquele anãozinho, sabe? O Toquinho eu já imaginei, né? Um pouquinho maior que a Kense, brincadeira. O Toquinho perto de mim deve ficar uma foto bonita. Nossa, deve ficar. Ó, se ele tirar foto, o Jorgão segura ele no colo, assim. Segura no colo. Tipo um peixe, né? Tipo a foto de um peixe, assim. Do lado. E a galera vai vir pra aprontar na Flame hoje. Vai, cara, vai rolar uma festa bem bacana, vai ser top demais, cara. Projeto Open Farra. O pessoal tá pensando, uma festa Open Bar. Não, é o projeto que se chama Open Farra. É o nome da festa dos caras mesmo. É então, a farra liberada, não a canha liberada, seus pinguços. Bem explicado. Então hoje, pra você que curte o Ioiô, vai ter um gostinho pra galera aí? Será que vai ter? Então fica aí, preparado, fica aí. Daqui a pouco vou buscar os caras aí. O nosso amigo Beto Garcia, infelizmente, tá doente hoje, né? Coitado. Eu digo que é a idade, sabe? É. Eu já falei pra ele que ele tá velho, ele não tá confiando em mim. Tá gordo, sedentário. Tá gordinho. Tá bonito. Tá se recuperando. Mas eu vou falar o seguinte antes da gente ir pro comercial. O mundo está em transformação, meus amigos. Comece seu mundo estudando numa faculdade de 5 estrelas. O CESU oferece o curso de administração que forma líderes executivos e empreendedores. Curso de direito, nota máxima na avaliação do MEC, não é pra qualquer um, tá? E boas instituições que preparam os melhores alunos para receber aquele diploma merecido. Uma instituição dessa se chama CESU. Prepara você pra toda a vida. Um dos patrocinadores aqui do programa Ioiô. Um dos patrocinadores. E pra você que não quer aí ficar com o carro... Vai lá e abasteça lá no posto São Carlos. E inclusive pra você que não quer botar a mão no bolso, vai mandando o seu nome completo aí pra concorrer. Combustível, quanto combustível? É 20 litros de combustíveis toda sexta-feira neste mês de dezembro. Olha que legal, toda sexta-feira. Eu já queria mocar um pra mim, mas não tem jeito. Como é que é o nome da moça lá? A Andressa tá liberando então. Tá liberando a gasolina, o combustível geral. 20 litros aí, caramba. Todo final de semana, toda sexta-feira, beleza? Toda sexta-feira, manda o nome completo para o nosso WhatsApp e já estará concorrendo. Boa sorte! Que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir um caminho. Não podemos mais continuar assim. Até um gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia. Me xinga e me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora o seu passe livre você pode ir para onde isso é música quiser. Formou Eita. O caráter de muitos aqui. Só o que parece, cara? Eu imagino o Raul Gil cantando. Raul Gil, né? Parece, como é que o Raul Gil cantaria essa música? Ele é, pra você não existe, só eu de homem. Só você, mulher. Só você. Vamos aplaudir. O Bolsonaro seria mais velho. Porra, pra mim não existe. Só eu de homem. Leite condensado, cupom francês. Viado. Ei, viado. Sabia que o Bolsonaro gosta de comer pão francês com leite condensado? Ah, é verdade, porra. Verdade, cara. Ele falou em entrevista. Ele com pãozinho francês fresquinho. Mas quem não, né? Quem nunca? Quem não? Né? Ele quem deu nunca? Ele é bem cauteloso com as suas visitas, né? Ele recebeu lá o chefe de Estado, lá do um dos assessores do Trump, e deu um copo de café numa xícara sica pro cara. Bebe aí, porra, seu viado. Você é um americano vermelho, bebe aí, porra. Até que enfim, alguém como a gente lá, né? Alguém que como é que é? Faz churrasco sem camisa, tu viu, camisa. Né? Tu viu ele fazendo churrasco. Eita! Ai, que mundão. Nosso, não ai, vou que comer. Nosso. Ai, vai cair pela minha comida, de novo. Vamos falar de internet de qualidade, mas eu tô falando qualidade mesmo, meu irmão, é Beltrão Net Telecom. Planos aí até 100 megas, de 5 a 100 megas. Já pensou você com 100 megas na sua casa? Que loucura. Rapaz, que doideira. Eu ia trabalhar o triplo. Eu não ia mais dormir. Ia ficar só na internet. Trabalhar. Então, contrate seu plano da Beltrão Net Telecom. Ligue 0800-649-5000. Vou repetir. 0800-649-5000 ou 3520-1500. E contrate o melhor plano de internet de Francisco Beltrão. Essa é daqui. É a Beltrão Net Telecom. Agora também em Marmeleiro e Renascença. Atenção aí, nossos amigos e irmãos marmeleirenses e renascenses. Renascenses? É o Mussum. Como é que é renascenses? Quem nasceu em Renascença é o quê? Renascentista? Renascentista. Enfim, galera aí de Renascença e Marmeleiro agora pode contar também com toda a qualidade da Beltrão Net Telecom. Presta atenção, essa é daqui e tem muito. Oh, e tem um diferencial. O que que tem? Um diferencial fantástico, que é a agilidade na instalação. Opa, tá? aí mexeu comigo. Aí é o seguinte, você contrata e você fica esperando o cara, vou amanhã. Vou depois de amanhã. Minha falecida avó morreu, não vou poder ir hoje. A minha tia que eu nunca conheci morreu, estou muito triste. Aí não, Beltrão Net Telecom é jogo rápido, cara. É jogo rápido. O quão mais. E jogo limpo também. E jogo limpo e rápido. Eles vão falar: tal dia tua internet está funcionando. Pode escrever no teu caderninho que nesse dia ela estará funcionando. Beltrão Net Telecom. Esse mais um dos nossos patrocinadores. A nossa secretina. Você sabe que fim levou a nossa secretina? A nossa secretina foi fazer uma operação. Operação, ela está mudando o visual. Mudando o visual, sabe? A nossa secretina pode até ter condições econômicas. Só deixa eu mandar um abraço aí pra Fran, nossa secretina. Grande abraço. A minha vizinha lá, ela foi fazer também um procedimento estético e 3 dias depois do procedimento ela faleceu. Então, Fran, toma cuidado aí, não tô desejando nada de mal. Quem sou eu pra desejar alguma coisa de mal aí pra nossa secretina? Mas ela, a vizinha morreu. E aí, rapaz, vamos chegando, apesar de já tá por aqui fazendo a bagunça. Já estão chegando nos estúdios. Vão pegando na minha aí, balançando. Aí, isso. E ela, mesmo estando de procedimento estético, ela gravou, então, o pensamento. Você acredita? Vamos ouvir. Você acredita? Ela doente gravou o pensamento da secretária. Gravou o pensamento da secretária. Essa nossa secretária é fantástica. O que será que deu? O pensamento da secretina. Em terra de ciumento, celular desligado é traição. Esse é o programa Ioiô aqui na sua Super Jovem FM, no coração do sudoeste do Paraná. A melhor rádio segundo nós mesmos, né? A gente colocou a rádio em primeiro lugar e por conta própria, a gente pagou. Nós fizemos uma pesquisa entre nós e nós elegemos 100% a nossa rádio líder em audiência. Líder em audiência aqui na região. Eu perguntei pra minha mãe, qual que é a rádio preferida? Ela falou, começa com S dela. Super Jovem, falei isso. Minha mãe não conta que ela só fica rezando, ela ouve a outra. Quero falar o seguinte, galera, continue mandando seu WhatsApp pra Super 98. 98822300, que tem combustível na faixa aí do Alto Posto São Carlos, no finalzinho do programa. Kleber Aguiar, você estava passeando. Kleber Aguiar, hoje não tá parando nos estúdios, cara, mas por uma boa causa, uma né, uma boa causa, mano. A galera do Open Farra tá por aqui já. Eita! Gritando lá fora, hein? Pode pegar, pode, Marcelo. Marcelo aí, pega o amarelinho aí. A galera gritando lá fora. Fica. É. Isso aí, o Projeto Open Farra presente aqui nos estúdios da Super. Hoje vamos fazer uma farra legal. Só tirar essa trilha na cagada aqui, vai colocar uma coisa legal. Aí, agora sim. Agora foi. Agora sim, agora boa tarde, galera. Fique à vontade, se apresente. O microfone é de vocês. Por favor, Rodrigo Mila. Não, você começa, cara. Não, você. Oi, gente, tudo bem? Oi, maravilhoso de aguardo de todo mundo. Ninguém tá te vendo, Toquinho. Fala que é você. Nada, eu tô falando pelo microfone, gente. Me escutando. Olha, o Toquinho. O Toquinho, pra quem não conhece, o Toquinho, eu tenho pena, dodzinho dele, é tão fofinho, né? É. E sofria tanto lá no Pânico, né? Sofria pra caramba. Só você tem dó de gente rica. Assim. Ah, eu tenho dó do que faziam com ele, mas olha, eu queria estar lá fazendo com ele também. Nossa, bem dó. Ele ia te esmagar, Toquinho. Ele tá falando que queria fazer com você o que faziam nos bastidores. Mas o que que fazia no bastidor? Não sei. Então, o que tá falando? O Toquinho é bonitinho. Ele é muito. E ele é muito carismático também, né? Tá rolando um clima. Tá rolando. Não tá, gente. Eu tô com relacionamento agora. Começou a namorar agora. Olha. Você postou o nome dela, Toquinho? Dele. Você postou no Instagram uma fotinho lá com o boy lá. Aí tá seguindo. Ô, Kleber. Mas a primeira vez eu publiquei assim, meu primeiro relacionamento assim, para o público. Olha, é verdade. Bem legal, então, tem muito elogio e tem um pouco de crítica, só que eu não me alivio. Não dá bola, não, nem dá bola. Porque é um alemão grandão, quase 2 metros, maravilhoso, corpo lindo. Radialista? Barbudo. Não, barba ruiva. Falando em se alimentar dos comentários, quem se alimenta muito é você, né, Mila? Queria falar uma coisa, queria agradecer e parabenizar essa cidade maravilhosa, que com certeza. O cara só conheceu a churrascaria. Churrascaria do Brasil. Se olha, é a vontade. Se tem lugar mais à vontade que aqui, eu desconheço. Olha. É aqui, ó, Marabá, né? Marabá, nosso vizinho. Propaganda, olha. Não, pode falar. De graça. É nosso parceiro aí, pode falar bem. Jabá, aqui eu quero falar. Na minha cidade, depois que sai assim, come gostoso, a minha avó que fala que é até nojento de gostoso. Olha. Parabéns ali, o cara. Belo elogio, hein? Era melhor eu ter ficado quieto. Mas eu queria dizer que amanhã, pra vamos falar um pouquinho da venda, mas é melhor do que só comida. Acabou a carne. Vai separar só pra ele, né? Viu? Mas aqui o boião é forte, a gringada aqui capricha. Rapaz do céu, dá pra perceber. As cadeiras são todas de titânio. Exatamente. Aqui, cara. Aqui o buraco é mais embaixo, literalmente, exatamente, né? O Marcelo, pra quem não conhece, o Marcelo Yeye também fez parte, né? Fez parte por um tempo do Pânico. Eu fiz parte do Pânico durante 4 anos. Só, né? Só 4 anos. Depois eu saí, fiz 1 ano de Gugu, depois eu fiz reality shows. Uhum. E aí, agora estou aqui nessa cidade maravilhosa que também comi churrasco, não tanto igual a ele. Sim. Né, menino? Uhum. Mas comi lá e já acabamos de chegar, na verdade. Vamos conhecer a cidade por aí. Vamos gostar. Lugar maravilhoso. Muito obrigado pelo convite. Vamos gostar. E hoje à noite faremos a melhor festa que esta cidade já viu na história. Olha! Promessa de dívida, hein? Promessa de dívida. Agora que você falou em festa, cara, explica um pouquinho o que é o projeto Open Farra. Antes de explicar, porque aqui tem um monte de bebum. É o Open, já penso que é Open Bar. Já vem Open Bar. Não é Open Bar, é Open Farra. Fala aí. Na verdade é o seguinte, eu já sou DJ há algum tempo, né? Há 10 anos eu sou do interior de São Paulo, Sorocaba, ali na região de Sorocaba, Tapetininga. E eu tava vindo pra São Paulo fazer algumas reuniões e conheci esse ilustre rapaz que já era muito fã na época do Pânico, o Marcelo. Conheci no Uber, rapaz. Vocês acreditam? No Uber? Rapaz, esse táxi aí meio maluco aí no aplicativo do Uber. E aí eu peguei o Uber compartilhado. Compartilhado, verdade, né? Eu ia falar. Eu pedi um Uber Pool e o Uber chegou, eu tinha ele dentro. Falou, é Uber Pool. Falei, não é um Uber que vem com piscina? Eu perguntei pra ele. Falou, não, cara. Uber Pool, você compartilha. Se soubesse, não tinha pedido. Não, tu falou assim, eu queria o Uber Pool. Barato, falei, pô, esse aqui, beleza. Quando eu vi ele, achei que fosse Uber Plus. É. Aí, não, mas porque tu não falou assim, eu pedi o Uber Pool e não com o ursinho. É, exatamente. E aí a gente começou a conversar, né? Cara, e Deus colocou esse anjo na guarda da minha vida e com certeza a gente montou esse projeto maravilhoso e nós precisávamos de uma diva, uma gostosa que chamasse muito sempre atenção. Tem, opa, tipo sempre tem que ter. Uma gostosa que chamasse atenção. Que é tipo a lacraia do Serginho. Achamos a melhor. Chamasse. Atenção, chamamos o Toquinho. Oh, só que é o seguinte, eu e o Marcelo, a gente já se conhece há cinco anos. Não! A gente já se conhece, eu era hétero ainda. Louco! Ele fazia uma pegação na época. Velho, eu passava o rodo. Eu passava o rodo mesmo. Ele já começava beijando pelas canelas. Já ia subindo. E aí, quando ele pintou de amarelo o cabelo, aconteceu. Ferrou. Então, assim, queríamos dar uma dica para as pessoas que está pensando em pintar o cabelo de amarelo, pense duas vezes. Olha só, pense, você falou uma vezes. Hora, a gente falou uma hora e me explicou. Ele perguntou como é que se explica o Open Farm. E nós cantamos, dançamos, interpretamos, nós fazemos aquela bagunça organizada no palco, né? Claro. Tocamos de tudo, o performance mesmo, sertanejo, rock, pop, axé, funk, eletrônico, nossa, dance. De tudo. Eu trouxe esse lado sertanejo, funk. Bandinha aqui do sul também vai rolar? Um San Marino ali? E o Marcelo já tocava em algumas festas restritas, né, mano? Pra galera mais elite como mesmo. Hobby, né? Eletrônica. Só parte eletrônica. Que eu só pros ricos, pronto. Muito. Só pros ricos. É pra ricaiado. O Toquinho veio meio dessa linha mais lacração, exato, músicas mais animadas, e a gente juntou tudo e fez o Open Farra. O Open Farra é uma mistura de humor com música. Então no palco vocês vão dar muita risada e vão curtir muito o som. Tem interação assim com o público. Tem muita interação com o público. Deixa eu só entender uma questão antes de a gente voltar pro Open Farra. O Toquinho tava falando da mudança de hétero. Foi depois que ele levou uma pintada que ele... Que ele levou. Tem uma pintada mesmo. então quer dizer que o Neymar daqui a pouco bolinha, tá... Não foi do Bolinha. Não foi. Nem do Bolinha não aconteceu. Ele queria, mas não aconteceu. O mais interessante é que a gente viu que a galera precisava de algo novo no mercado. Verdade. E é por isso que o projeto Open Farra está fazendo tanto sucesso no Brasil todo, assim, com vários estados, cidades e países. Tocamos no Paraguai, temos shows agora na Argentina, fora do Brasil também, agora também nos Estados Unidos, enfim. E assim, a galera gosta. O Trump vai deixar? Cara, é que ele não recebe tranqueira lá, né, cara? Ele liberou. Trump, liberou a gente lá pra fazer dois shows. Mas só se o Toquinho for de maior. Ainda bem que não é, né? For de maior e não de maior, né? Senão já era. Exatamente. E além disso, a gente tem alguns elementos no show, que é a múmia, que hoje tá descansando no hotel, não pôde vir. Tá lá no sarcófago. Até porque com esse calor, cara, é muito. Tem que se preparar à noite. Tem vários personagens, vocês vão ver lá. Vai ser muito divertido. É uma festa única, assim, no Brasil. Só a gente faz essa loucura. Talvez seja por isso que esteja dando tanto errado. Não, tô brincando. É muito legal, tá fazendo muito sucesso por aí. E eu tô muito feliz de trazer pra cá também essa festa. Tenho certeza que vocês vão querer mais e a gente vai voltar. Com certeza. Tem um personagem de anão, mas não sou eu. Tem. Não é. Não é, é outro. Tu é meio artista. O Milas fantasia de anão uma hora. Que legal. E vai ficar parecido, tá? Esqueci de falar uma coisa também. Hoje teremos um personagem quase novo, que só estreou semana passada. É o Barri Noel. É o Papai Noel gordo. Vocês acham o Papai Noel gordo? Vocês não viram o nosso. Vocês vão ver hoje o Barri Noel. Exatamente. Barri Noel. E vocês viram que os doutores aqui são bem magrinhos também. Pessoal, a hora que você falou de churrascaria, fala. Pode perguntar. Pode ficar de boa. É aquele desespero pra permuta quando renovar. Aqui na nossa cidade as vozes ainda falam pra gente: nossa, tá bonito, tá gordo. Aqui não tem crossfit, essas merda, nada. Não tem. Olha, eu queria deixar uma coisa aqui bem claro. É impressionante de mensagem. Quem nasce aqui é o quê? Beltronense. De Beltronense, Eu tô, quem tá recebendo um telefone. Ah, né? É um absurdo. Oh, olha. O quanto de mensagem queria, que tá recebendo. Deve ter muita gente ouvindo aí, Marcelo. Mas com certeza. Gostaria que vocês parassem um pouco, porque o Toquinho não tá dando conta de receber. É. Ele gosta de responder todo mundo e não tá conseguindo. Que joia, que joia. Isso. Ainda mais um recado pro pessoal que fica mandando mensagens de baixo calão pra ele, né? Muito. Não, né? Não, não vem. Mensagens baixas pra ele. Mensagens baixas pra ele, assim. Não manda. Se você também manda mensagem alta, ele nem vê, né? Nem vê. Quer agradecer as mensagens que tá recebendo, Toquinho? Eu agradeço, mas tem umas mensagens. Gente, para de mandar esse tipo de mensagem. Muitas fotos. Tá recebendo nude? Tá recebendo nude, porque o meu boy tem e eu tenho vendo dele. Não preciso de você. Ah, eu acho que isso foi uma indireta. Ele quer mais nude. Eu não quero mais nude. A galera tá pensando que ele é das crianças, porque estão mandando de pirulito pra ele. Mas não é um pirulito. Viu? E sempre do mesmo sabor. Sabe, grande. Cara, eu posso falar, ele tem vários sabores. Tem preto, branco. E hoje a bagunça vai ser mais ou menos assim. Lá pra você que vai, você de toda a região, quer conhecer a galera aí que fez parte do Ioiô, quer conhecer o do nosso Ioiô, amigo. Do Ioiô? Então, aí que eu ia chegar. Calma, aí que eu vou chegar. Eu vou chegar lá. Do Ioiô da Rede Bandeirantes. Ah, tá. Porque eles copiaram. Copiaram nós. Com certeza. Você já vê pelo estilo que eles copiaram. Descaradamente. Eu gostaria de pedir um negócio. Você vai fazer o que agora? Tocar uma música? Eu agora vou fazer o que eu quiser. Ah, então vamos continuar. O Mila foi radialista há muito tempo. Olha. E eu gostaria que ele pedisse o próximo passo. Então vai lá, ó. Tá lá o próximo passo, ó. Vai vindo. Quando é que sai a terceira temporada da Casa de Papel? Ah, então. Rapaz, não tô lendo. A terceira, mal saiu a segunda. Acho que é pra ser. Vai vir esse aqui, ó. Aí, ó, vai vir. Pra ser La Casa de Papel Higiênico. Os caras vão ficar aqui com a gente. Vamos super, pro intervalo pra música jovem. E já a gente volta. Fica vamos com lá. A gente aí. Vamos lá, o radialista vai lá. Ele vai lá. É Super Jovem FM. Né? Isso. 103,3. Isso. Exatamente. Vai lá, manda ver. Vamos lá, exatamente. É. Só, antes de tu fazer, se é alguma expectativa de trabalho aqui, a gente ganha mal pra caramba. Só pra avisar. É só pra avisar. A gente é gordo de ruim mesmo. De antemão, te avisando. É o seguinte. Não, antes, só mais um pouquinho. E a Marabá não fica fazendo permuta o tempo todo, não, né? Ah, não! É só de vez em quando. É só jantar, cara. É. Não, vai lá. Tenta, não vai rolar, né? Pegou galera, o que aqui, né? Então, aqui na Super Jovem FM, a galera do Open Far, agora 14 horas e 40 minutos. Você que tá sintonizado aqui, aumente o som do seu rádio. Fiquem agora com o Lucas Luco, ao som de 24 horas. Sintonize e sinta a emoção, a atração e... E tudo. Tô com fome. Vai lá. Super Jovem. Yo. Simbora, Goiânia, joga a mão em cima, senhor. O tiracosto esfriou, a cerveja esquentou, o cigarro queimou a ponta do meu dedo. Essa festa acabou, meus amigos vazou, e adorando o bar tá fechando mais cedo. E aonde é que meu coração fica nessa hora? Qualquer homem durão nesse momento chora. Sem ela na minha casa eu não me sinto bem. Eu sem amor e sem bebida sou um zé ninguém. E o posto 24 horas é o ponte dos largados. Olha eu virado bebendo por ela, e o povo abastecendo indo pro trabalho. Descendo, indo pro trabalho. Essa linda Lucas Luco! Faz o Bruno Goiânia! É safadão! E aonde é que meu coração fica nessa hora? Qualquer homem durão nesse momento chora. Sem ela na minha casa eu não me sinto bem. Tô sem posto 24 horas é o point dos largados. Olha eu virado bebendo por ela, e o povo abastecendo indo pro trabalho. E o posto 24 horas é acontecendo, indo pro trabalho. O tio vai fazer barulho, aê. Maria foi casada com um homem da roça, morava numa palhoça, era prenda do... Meu Deus! E a gente tá de volta com o Ioiô, essa bagaça intitulada o programa mais de maior audiência mais, aqui mais no sudoeste do Paraná. Segundo nós, segundo a pesquisa. Como é? Já participou aqui na região, esse foi o melhor, com certeza. Obrigado. Esse é Indiragano? Como? Não, é a terceira dimensão. Esse aqui é o terceira dimensão. Tá numa mesa de bar, hein, menino? Aí, senta aqui, fala de outra coisa. Ali, ó, terceira dimensão, terceira Maria. Dimensão. Tchau, tchau, tchau. Então, é um clássico. Um clássico das bandinhas aqui do sul. É uma merda, mas é um clássico. O compositor dessa música eu conheço. É o Conhece? Indiragano. É? Que legal, cara. Olha só. Legal. Cara, inventa. Você viu? É o pai do Leandrinho. Olha, utilidade pública, galera. O seguinte acontece neste sábado à noite: Wizard Night Run é uma corrida de rua, da qual com certeza nós não conseguiríamos participar, né, pelo tamanho. Vai ser, não corro nem da polícia. Vai ser fechado algumas ruas, atenção o público beltronense, para que aconteça essa corrida, que será fechada no sábado das 20h15 às 21h30, rua Guanabara, da quadra da Wizard, na União da Vitória, quadra da Doce Pão até o posto Citibel, na Júlia Cis Cavalheiro, da Retífica Sanderson até o Sesc, e na Luiz Antônio Faire também, na Santo Fregonense, que é ali no Manfroy 2, que é a quadra da Wizard. Lembrando que todo mundo tá convidado pra assistir, porque no final vai ter um food truck e a Kombi do Shopping. Agora falou em food truck. Nesta agora parte, né? Falou em food. Até ele falar Shopping. Food. Agora você viu como é que é aqui? Aqui o cara corre 5 ou 10 quilômetros, ele para, vai comer sanduíche e tomar Shopping. A diferença do Mila é que ele não corre 5 quilômetros, ele só vai pro Shopping. Tá todo mundo convidado. Wizard Night Run acontece nesse sábado e atenção para os fechamentos de rua das 20h15 às 21h30. De darmos sequência, temos que falar aí do nosso patrocinador Auto Posto São Carlos. Qualidade no abastecimento, gasolina de primeira qualidade, e ali é o bom preço, a qualidade. Você paga pouco e paga por um produto de extrema qualidade. Inclusive, se você quiser, eles fazem lá o teste pra você na hora, seu combustível na hora. Estamos com uma promoção muito legal, né? Essa semana, esse mês de dezembro, todas as sextas-feiras no programa Ioiô, a gente vai fazer o sorteio de 20 litros de combustível, que vale mais do que dinheiro. Mais do que dinheiro. E pra ganhar, o que que eu faço aí, João? Manda o WhatsApp na Super 98822-2300, tá participando. O nome completo. Só o nome completo, nada mais. Completo. Finalzinho do programa a gente faz sorteio. Continuando aí com a galera. Se a gente quiser, né? Eu já queria mocar um pra mim, mas... Eu também. É estranho porque a proprietária, ela me conhece, eu chegar lá, vou abastecer só 20 litros. Não, é pros ouvintes mesmo. É pros ouvintes mesmo. O pessoal aqui do Peipá já queria mocar um, falei, não tem jeito. Não dá, não dá. E olha que o Jorjão teria todos os motivos, né? Pra quê? O carro dele faz 5 por litro, né? Esses 20 litros daria pra um dia. a galera, o Marcelo e companhia aí, fazer o convite então, pra hoje à noite o bicho vai pegar lá na Flame, a mais nova casa de shows de Francisco Beltrão, onde o bicho pega, né? Tá lindo, tá para lindo. Um caramba, a inauguração, cara. Inauguração, falando foi da casa. Aí, da isso. Casa. Não, porque vocês também, são bonitinhos. O Júnior tá falando pro Gasto. Na verdade. Ô, Toquinho. Tá muito legal a casa mesmo? Tá muito, cara, tá bacana. Acho que você vai trocar dinamo depois que você sair daqui, ó. Eu? Não. Eu acho que você vai trocar de time aqui, viu? O Gordinho tá disponível aqui, ó. Não, não tô mais, não. Eu tô bonito e tudo, mas assim, eu tô bem feliz. Oh, ele é uma caixa de e-mail, é várias arrobas de doçura. Que bom se, né? Ô, uma Marcelo. Coisa que todo mundo pergunta. Isso. É se o Mila então e o Toquinho tem um caso mesmo na estrada. Só um pouquinho. Queria saber uma coisa. O Mila e o Toquinho tem um caso? Responde aí. Tem como, né, gente? Não. Por quê? Nada referente a isso? Não. Eu tenho muito. Ele pelado parece o Ken da Barbie. Tem inveja. Inveja. Ah, é? Fez um clipe correndo pelado, quem quiser ver. Eu vi. Open Farra. Eu vi. No YouTube, tem um clipe nosso lá. E aí a gente fez correndo pelado em São Paulo. Eu olhei os dois e falei, normal. Tá pelado aqui, menor que o do Mila, não vai ser, né? Sim. Beleza, tirei. Menor e não era mesmo. Não era. Não era. Não é barriga que eu tô falando. A barriga. Aí tirei, Vi o Mila, beleza, tá de ótimo, boa. Tudo bom. Meu amigo, quando apareceu o Toquinho. Parecia três pernas. Velhão, eram três pernas. Falei, não, vamos fazer de sunga. Não, vai ter que fazer pelado. E a gente fez Corrente de São Paulo inteiro pelado, eu, Mila e Toquinho. É isso que o Toquinho ralou toda a cabeça. Ralou. Ele falaram assim, ô Toquinho, é pra correr com as duas pernas, não de perna de pau. É isso, falaram assim pra ele, né? Não é pra imitar o Saci aí, Toquinho. Nesse dia eu tomei o Antônio Nunes na bunda. É, deram um tapa todo. Aí eu vi, ridículo isso. Né? Tem, tem uns caras que são muito lock, né? É golpe baixo, né? Tá louco isso. Viu? Sabe que aqui nós também temos esse problema, a gente tem muita audiência. Tem horas que a gente tem que sair correndo, cara. Semana passada um cobrador me achou na rua e eu. Nossa! Cascou a chinela. Ô, Jorge, paro, arrebentou não, a baiana. A gente também tem que sair correndo. Tem que sair correndo. Jorge, que é difícil, mano. O Jorge, uma vez, ele tava ali na Flame, né? Na antiga casa que é a Flame hoje em dia. Ele tava vindo com a camisa vermelha e branca. Ele é colorado. Aí tinha duas moças esperando a lotação. E a nossa lotação era vermelha e branca aqui, né? Da moça, ai, vamos levantar que a lotação tá chegando. Ah, não, opa, é o moço ali. Aconteceu agora na foto. É o neném. Tem uma mulher ali tirando uma foto ali, meu. Eu falei, puta, acho que eu tô meio famosão aqui na cidade já, né? Mulher tirando uma foto assim, eu perguntei pra ela como é que ela queria que eu saísse na foto. Ela falou, você sai da frente um pouquinho. Só sai da frente. Sai da loja, sai de tinta aqui do lado. É, assim. Ela falou assim, a gente quer que você seja um fotógrafo, só. Deixa eu fazer uma pergunta mais pessoal ali. Fora o projeto Open Fire, vocês têm alguns projetos paralelos. Você falou, você é DJ, né? O Toquinho também. Vocês trabalham com stand-up? Não, é Vamos só... Vamos lá. É. Em relação à música, a gente tem só o Open Fire. O Miller era DJ, eu tocava em festa de amigos, mas a gente focou toda a nossa energia. Era DJ? Não é, né? Mas era DJ só. E aí a gente focou toda a nossa energia, nós três, no projeto Open Farm. Eu não tocava nada. Hoje eu toco. Hoje. Toca bem, diga. Um puta namorado. Aí a gente hoje foca o nosso trabalho musical no Open Farm. Sim. A gente imaginava um crescimento, mas não tão rápido assim. Então, hoje o Open Farra leva, sei lá, 70%, 80% do nosso tempo que artístico. Que não dá tempo de fazer então, outras coisas. Então, a gente faz outras coisas. Às vezes, o Mila acabou de voltar de uma viagem que ele foi fazer um comercial, eu faço as minhas paradas na televisão, internet, o Toquinho sempre tem algum evento ou alguma participação em programas de televisão. Então, a gente tenta dividir, mas hoje o Open Farra com certeza leva aí muita boa parte do nosso tempo como trabalho. Eu sou um gordo influencer, né? Gordo influencer. Eu viajo experimentando comidas e tal. Aí vai postando no Instagram, vai dizendo. Fat fitness. Viu, exato. Me coloca nessa aí, Vitor. Não, já tá. Ei, coloca uma comida do Jorjão. Não. Tá aqui. Não, depois que você disse, não vai dar. Não vai rolar o esquema. Então, Kleber, vamos fazer o convite final então pra galera aí. Pessoal, né? Correr hoje pra Flame. Então, ainda tá valendo ingresso aqui, né, Jorjão? Tá valendo ingresso. Que quer participar, isso, tá valendo ingresso no nosso WhatsApp no 98822-2300. Nossa, nominalista pra 98822-2300. Agora gravou. Né? É que o pessoal que nosso ouvinte já tá acostumado. Gente, então corra pra você ganhar esse ingresso. E quem ganhar esse ingresso tem a Jandir no camarim tirar uma foto comigo. Fechou o sorteado de hoje, vai no camarim tirar uma foto com o Toquinho. Lembrando que a gente divulga... Com o Open Farra, com todo mundo. Claro, lembrando que a gente tem uma promoção do Open Farra, que quem aparece de camarim... quem aparece no camarim usando um Juliette, a gente divulga no nosso Instagram pra ganhar seguidores. É verdade. Opa, fechou? Que legal. Porque se o cara tem coragem de sair de Juliette, ele tem coragem de sair no Instagram. E pra você que quiser conhecer mais os ouvintes aqui da rádio, quiser conhecer mais no nosso projeto, no Instagram, @openfarra e no youtube.com/openfarra. Tá bom? Lá você pode seguir os integrantes e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Vocês gravam também, assim, nas casas, que nem hoje vocês vão gravar pra falar, estivemos aqui em Beltrão. Sim, fazem esse trabalho. A gente faz muito. Lá não tem só música no nosso Instagram. No nosso Instagram a gente tem algumas esquetes que a gente faz, pegadinha, algumas cidades que a gente faz. Trollagem, né? Desafio. Legal. Já foi um desafio aqui. A gente faz um desafio que toda segunda-feira a gente solta o desafio Open Farra. E aí, o Timão, ele teve que grampear o dedo, coitado do Mila. Toda quarta-feira tem live ao vivo. Uma live ao vivo ainda. Vai ser a primeira vez que vai ser feita uma live ao vivo. Que foi aonde o Toquinho conseguiu o namorado dele. Pô, ah, olha. Olha, ó. Nossa, como o amor é lindo. Como o amor é lindo. Então hoje, Kleber, Flame, o bicho vai pegar. Vai ser top demais. Então corre pra lá. Quem não ganhar o ingresso aqui pode adquirir seus ingressos ainda nos pontos de vendas. Pode seguir a gente lá no Instagram, Flame_Loud. Tem todas as informações lá também. E é bom citar, assim, galera, às vezes, não vou comprar ingresso na hora, daqui a pouco chega lá, não vai poder entrar na festa, né? Porque aí fica só de bobão, né? Assim, olhando pra fora. Se for quatro igual eu aqui, ferrou. Foi. Quantas pessoas cabem nesta balada? Mais ou menos. Mais mil pessoas, né? Mil pessoas. Nossa, é grande, então. É grande, então, o Fábio Mila, eu tava preocupado. Isso, mas na parte vai ser o... Chega aí, Wellington. De longe é ruim. É de longe, né? Pega o microfone. Ficou vermelho. Nossa, vai explodir. Fala, pode falar. Tá de boa. É pimentão, hein, meu? É isso aí, cabe umas mil pessoas, mas hoje, onde que vai ser o Open Farra aí, cabe umas 600 pessoas aproximadamente. Aumentaram o palco pra caber o mil. É um espaço legal aí. Cabe bastante gente. Vamos lotar. A Flame hoje com o Open Farra, o Marcelo, o Mila, o Toquinho, todo mundo aí, Xundri unido pra fazer essa grande festa hoje na Flame. Fala, Jojo. A gente quer agradecer a presença deles e dar o grande finale. Eles querem fazer mais uma consideração? Vou convidar só o Bigão aí pra... Na verdade é uma intimação, né? Uma intimação. O Júnior. Você vai mesmo? Eu vou, certeza. Vou se Deus quiser. Show, né, sim. O cara vai deixar? Eu acho que vai, eu acho que a mulher vai deixar. Você vai, porque você vai, é o seguinte, todo show a gente desafia e a gente representa os gordinhos do Brasil. Opa. Eu até queria pedir pra todos os ouvintes, as gordinhas e os gordinhos seguirem o projeto no Instagram e representarem a gente lá. Pra dar peso pra marca, né? Pra dar peso. É, dar peso pro projeto. Literalmente. Né? Você vai dançar comigo sem camiseta. É um desafio. Sem camiseta. Caramba, isso no palco. Sem camiseta. No palco. Sem camiseta. Só os gordinhos gostosos. Olha lá. O cara tirou a camisa aqui. Nem tem cara. Sem camiseta de chuva. Tem sim. Olha lá. Tem sim. E tem lá a câmera do chefe lá também. O chefe vai mandar. Sem camiseta de sunga hoje no show. Muito obrigado. Opa, pode deixar. Vamos estar juntos. Aí sim. Agora foi intimado na hora, agora tem que. Seria a visão muito bonita. É, seria. Mas depende do peito que eu não tenho pelo. Ah, não. Eu vou deixar o meu pra fazer tipo aquele negócio lá, o velcro. Isso. Aí, demorou. Outro fechou. Super Jovem. Valeu, falou, gente. Valeu, galera. Ela riu do meu cabelo sem me conhecer. Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver qual que era da morena com um sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem nem perceber sobre ex, e talvez seja melhor nem dizer. Eu vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul. Menina, mulher, que intimida a atitude de quem sabe o que quer. Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão, é poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Dali pra frente a história começou a complicar. Ela foi pro Rio embora e levou meu colar. Até me mandou uma foto jurando que não foi por querer. Eu fingindo acreditar que tava tudo bem. Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém. Morena malandra, você não me engana, eu sei que foi por querer. E mesmo que for, isso é bom pra lembrar desse nosso romance. Quando o peito apertar, você pensa em mim. Tô pensando em você, tá difícil de te esquecer. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Uou, uou, uou, morena. Morena. cabelo sem me conhecer. Uau, que legal! Ah, legal demais! É legal pra cacilda! Ioiô, todo mundo gosta, não é? Ioiô! Fiz questão da promessa lembrar. Tu jurou minha mão não soltar. E se foi junto dela? Ei, você não sabe a falta que faz. Será que teus dias estão iguais? Eu me pego pensando, ai amor, será que tu divide a dor? Você sabe adivinhar meus desejos secretos. Ei, faz de conta que não percebi que você não esteve aqui com teu jeito singelo. Ai, amor, será que tu divide a dor? Galera, esse é o Ioiô, a gente vai pro intervalo começar rapidinho pra você que quer ganhar aí o seu combustível pro seu carro aí do Alto Posto São Carlos. Manda o nome completo aí pro nosso WhatsApp no 469-8822-2300. Ingresso aí pra curtir também. Então essa galera maluca que vazou os estúdios agora, a rapaziada do Open Farra vai estar hoje fazendo pegar fogo no cabaré lá na Flame. O nome já diz, né? Flame. Então você manda o seu nome também dizendo, né? Flame. Aí já estará concorrendo ao ingresso pra participar e pra ir lá no camarim tirar foto com os caras. Esse é o Ioiô de volta do intervalo comercial. Pouquinho, né? Só de levezinho. Você nessa tarde muito agradável, de segundona. O sol tá rachando, né, Jojão? Tá rachando o coco. Rapaz. É pra tá funcionando o teu. Ei, o aí, som. Agora tá foi. Todos funcionando. Eu não vi alguém de ver o que eu fiz agora. O que você fez agora? Kleber? Derrubei um copo cheio d'água aqui, mano. Ei, louco. Vou te dar uma notícia triste. A tia não vem à tarde, então você é a tia hoje. Vou lá pegar um rodo e uma. Já voltei, pessoal. Beleza. Vai lá. O ganhador, tivemos aí o ganhador. Tivemos o ganhador do combustível, né? Ganhou 20 litrão, né? 20 litrão. Eita. O Marco Antônio Casamali da Silva. O Marco Antônio Casamali. Vem, Marco Antônio Casamali. Eita, ele vai passar aqui na rádio, tá bom, Marcão? Passar aqui na rádio portando aí um documento com foto e retirar aí o seu vale pra passar lá no posto, conhecer, né, a estrutura do posto São Carlos. São Carlos, né? Fantástico, magnífico, claro. Né? E todo esse mês de dezembro tem toda sexta-feira tem 20 litros pra você curtir o finalzão de semana por conta da Super e do Alto Posto São Carlos. E quem é de lá pode também participar, por acaso? Quem é de lá onde? Lá de Marmeleiro. Também, né? Pode participar. O vale é aqui no Alto Posto São Carlos, Francisco Beltrão, tá? Pode participar, mas é lembrando que retira aqui no Alto Posto São Carlos, da Getúlio Vargas, aqui em Francisco Beltrão. E a partir de agora... Agora sim o bicho vai pegar. A partir de agora, nome completo no WhatsApp, valendo aí, lista VIP da Flame. Lista VIP da Flame, vai ser a partir de agora. Vai mandando. De agora. Galera, é o seguinte, quero dar uma dica muito legal. Dia 12, popularmente conhecido como quarta-feira que vem, tem estreia mundial no Cinemax, tá? Aí sim. Sabe o que é estreia mundial, Júnior? Eu posso responder? Pode responder. A estreia mundial é quando vai estrear, digamos, estreou o novo filme da saga Harry Potter, que agora é Os Animais Fantásticos. Isso. Estreou nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão, e vai estrear em Beltrão ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso. Certa resposta. Eu sou tão burro como tu parece. Então, assim, mais ou menos. A estreia mundial do Aquaman é no dia 12 de dezembro, e neste dia 12 de dezembro estará junto com o mundo inteiro, com o planeta Terra, estará estreando em Beltrão Aquaman no novo cinema. Eita, que maravilha! Vai ter promoção de ingresso aqui na Super, tá? Olha que legal! Vai ter promoção de ingresso, daqui a pouquinho a gente vai estar falando como é que foi, não pro Yoyo hoje, porque hoje nós estamos meio na correria, no gás, né? Tá? Mas vai ter promoção de ingresso, então Aquaman estreia mundial em Francisco Beltrão, dia 12, esse filme promete, né? É com o grandão lá que fez o Game of Thrones. Jason Momoa. Jason Momoa. Até eu achei engraçado, esses dias passou uma foto do Jason Momoa, e seus seguranças. Segurança dava metade dele. Nossa, ele tem 2,6 de altura. Né? Mas na verdade quem segura é ele. Ele que protege as seguranças. Ele tem 2,6 de altura por uns 2 de largura. 2 de largura, grandão, né? Tanto que ele era o Draco, né? O Draco no Game of Thrones. E depois ele participou já como Aquaman na Liga da Justiça. E ele fez uma aparição rápida, foi na Mulher Maravilha? Foi no Batman vs Superman. Isso mesmo. Isso. Ali ele foi só apareceu, rapidão, né? Só saindo lá da toca lá de dentro de um navio afundado, se não me engano. Isso mesmo. Mostrando lá a carona dele, assim, bravo. Aí lá no DC Universe, ele já, na Liga da Justiça, ele já apareceu. Já lutando, apareceu. Enfim. E agora um filme solo do Aquaman, esse filme tá sucedendo no Brasil, no mundo inteiro. Vai estar a partir do dia 12, porque é a estreia mundial em Francisco Beltrão. Caramba. No novo cinema, que vai ser bom demais, meu irmão. E lembrando que você vai estar assistindo, no momento que você estiver assistindo, lá no Japão vai ter alguém assistindo, lá na Rússia vai ter alguém assistindo, nos Estados Unidos vai ter alguém assistindo, estreia mundial do Aquaman aqui no Cinemax de Francisco Beltrão. Lembrando que 2019, a gente aí com certeza vai ficar abraçado muito ainda, né, no Cinemax, né, porque é o ano do cinema. Cara, tem tanto filme bom, né? Capitã Marvel. Nossa. Vai ter o filme da Turma da Mônica em live action. Rei Leão. Do novo Detona Ralph. Vai ter um monte de coisa legal. Bacana. Não. Pra 2019 promete um filme melhor que o outro, tá? Verdade. É só filmeira pra todo mundo. E só pra quem acompanha a Super Jovem, pra você que fica aí do outro lado acompanhando, nós enchendo teu saco o dia inteiro. Olha só, eu tenho mais informação, porque eu sou um cidadão bem informado, de ser informado pelo Luiz, um dos proprietários do Cinemax, que aliás não é nem estreia mundial, vai ser pré-estreia mundial, tá bom? Ô louco! É pré-estreia. Pré-estreia. Aqui você vai estar vendo antes de todo mundo, tá bom? Olha, que louco! Viu como é bom ser beltronense e ter o Cinemax? E ter um cinema. Rapaz, você vai estar vendo antes de todo mundo. Vou mandar um salve aqui lá pro Beisol. Agora esqueci o apelido dele, mas o pessoal lá da Proforte deram uma geral aí no meu Kinder Ovo, né? Mandar um abraço. Cheguei hoje cedo, já tava lá ouvindo o Clebão, tava me ouvindo e tava ouvindo o Kleber. Hoje à tarde também ele foi lá entregar o carro e também já estavam curtindo. As pessoas falaram, manda um abraço lá pra gente lá no Ioiô. Manda mesmo. Então um abraço aí. Pessoal, gente boa, e tá ouvindo a gente, né? Você falando em abraço no Ioiô, eu tava subindo o centro, encontrei o Vandinho Vidraceiro. Falou, o grande Vandinho. Manda aquele salve lá pra mim, pros caras lá, abraço pra você, Vandinho. Tava ele e a esposa passeando no centro ontem, deixando os caras trabalhar, né? Abraço, Vandinho. Aí a sua esposa também, galera, o Marcelinho, o Batata. Ele falou, eu tenho que mandar aquela coca pra vocês. Falei, mano, Vandinho, isso faz 3 anos. Já tava, já virou um fardo, né? Faz 3 anos que você me conta, você tá falando da coca e até agora nada. Essa coca já é Fanta, Vandinho. Já tá devendo pra nós que doeu uns. E manda um engradado de cerveja litros, que a gente fica mais feliz. Um barulho de chope da chave. E um quilinho de picanha que eu compro o resto. Não precisa nem pagar a coca. É. Bom, já que a gente falou em comida, agora todo o sabor e a qualidade que você já conhece da Iraci Cafeteria está no Shopping Aquários. A gente estava falando do Cinemax, logo abaixo do Cinemax tem a Iraci Cafeteria Express, né? Olha! Show de bola, cara! No Shopping Aquários, toda a qualidade e diversidade de cafés, aliado à comodidade dos serviços de entrega e rapidez no atendimento, de segunda a sexta, das 8 às 19, sabadão, das 8 às 14 horas. A Iraci Express, muito mais café, onde você estiver. Além do café, tem um monte de coisa boa ali, né? Tem os gordinhos piram, yeah, tem torta. Tem guiche. Mano. Hoje de manhã eu vim... Deponha. Eu vim atrasadíssimo pra rádio, cheguei aqui, até o Júnior segurou um pouquinho pra mim aqui. Ah. Segurou o horário. Segurou um pouquinho. Segurou. Como é que foi segurar um pouquinho pro Kleber? Foi legal. Foi legal. Foi gostoso logo aí, cedo, né? Que é bom. Aí eu cheguei, cara, sério. Ainda não tá fedendo. Não deu tempo de tomar café, nem como eu pensei, o que que eu vou fazer, cara? O que que eu vou fazer? Vou ligar na IRC Express, né? Ligou. Cara, sem mentira, mano. Não, cara, não deu 10 minutos, tava aqui. Opa. E olha que a rádio é longinho ali do Shopping Aquário. Shopping, né? Quando vê o Fran ali, né? O rapaz. O indiano ali, ele mandou, ó, Kleber, chegou teu lanche. Falei, caramba, mano. Rápido. Cara, peguei um donuts de creme, cara. Que delícia, nem fala. Ô, Kleber, pare. Nem fala. Com a fome que eu tô, rapaz. Então, o pessoal que tá ouvindo sabe, né? Precisou... Viu? É Iraci Express. Eu sempre tomo uns cafezinhos ali, café excelente, deixa a gente. Bom, muito bom, muito bom. Cara. É qualidade demais. Iraci Express no Shopping Aquários, piso verde, bem pertinho do Cinemax. Isso o pessoal aí. Só tá corrigindo a gente aqui com o nome do Jason Momoa. É. Lá no Game of Thrones é Khal Drogo. Khal Drogo, né? A gente inverteu aí o Draco. Mas o programa é nosso, ele falou que a gente quer. Então é Draco. Pronto. É o Diego. Não, tô brincando. Ah, sei lá. Vamos intervalo, aliás, vamos tocar uma música aí, gente boa. Sabe aquele X que você tá pé da vida? Tá nervosão? Pois é, só sintonizar Ioiô na Super Jovem e ficar tranquilão. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't let me down, keep me in trouble. Born to be wild, out in the jungle. And I don't wanna be. Too close for comfort. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known, I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag popping, then you wanna bribe me. Don't say sorry, everyone's watching. When you're where I am, everything's timeless. And I don't wanna be. Super Jovem. Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver. Simplificar, jeito de te esquecer. Até que foi facinho, eu tô legal assim.

nada e a gente tá livre, leve, oh, oh. Super Jovem FM, conectada com o sucesso. Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hoping. Can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. Oh, I was by your side. So where are you now that I need you? Oh, where are you now that I need you? Keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. That's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. Where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Todo mundo tá... e tranquei meu sorriso. Enquanto cê não volta de boca em boca, vou me distraindo. Fim de noite, carência com álcool, é mistura de risco. E todo santo dia é isso. Taca algo nesse coração infectado. Fogo de fogo e pra piorar apaixonado. Sorriso. Enquanto cê não volta de boca em boca, vou me distraindo. Fim de noite, carência com álcool, é mistura de risco. E todo santo dia é isso. Taca algo nesse coração infectado. Tô de fogo e pra piorar apaixonado. A cada porra invento amor pra tapar o buraco. Vai faltar copo e cama pra consertar o estrago. Esse coração infectado, tô de fogo e pra piorar apaixonado. A cada porra invento amor pra tapar o buraco. Vai faltar copo e cama pra consertar o estrago. Taca o cor. Traz uns 10 engradados que eu acho que cura. A cada porra invento amor pra tapar o buraco. Vai faltar copo e cama. Esse povo, minha irmã. Toca algo. Super Jovem. A minha rádio. A minha música. Ela não curte mais viver tudo que nós criamos há um tempo atrás. Sonhar o futuro sem ligar se é cedo demais. E nesse jogo eu me perco, enlouqueço, me julgo por saber demais. Ela é o jogo, lembrar dos detalhes tem sido jogadas fatais. Entende uma coisa, sigo minha vida. Conto pras outras tudo que eu não te dizia. Mas vai entender, mas vai entender a minha mente louca. Vai entender, vai entender. Vai entender o que sai da tua boca. Entende uma coisa, sigo minha vida. Conto pras outras tudo que eu não te dizia. Mas vai entender, mas vai entender a minha mente louca. Vai entender, vai entender. Vai entender o que sai da tua boca. Vem, que a nossa última transa. Ô mina, tu se liga, eu cansei de toda a vida. Tu implica com a minha vida. Ô mina, tu se liga, que o destino é igual seus pais. Quando a brincadeira machuca, ele sempre te castiga. Mas te ver passar me dá água na boca. Como eu fui me envolver com essa mina louca. Ela pensa, ela surta, ela inventa as coisas. Ela diz que vai embora e juntar suas coisas. E eu fico calado só ouvindo tudo. Se ela descobrir eu vou dar de maluco. Ela só brigando e eu negando tudo. Tenho que ir lá fora que senão eu surto. Saudade vai ser grande, mas eu vou ser forte. Eu vou sofrer em silêncio vendo você partir. Não vai ter mais desgaste, nós não temos chance. Eu volto pro meu mundo e volto a sorrir. Entende uma coisa, roda o mundo todo e volto. Cê é do jeitinho que eu gosto, é bem melhor assim. A gente fazendo o que ama, fogo na cama. Sabe que eu não vou te ligar mais tarde. Que não vou responder sua mensagem. É que tudo por aqui te grita de novo. Pra fazer aquele amor gostoso que só nós. Ela não curte mais viver tudo que nós criamos há um tempo atrás. Sonhar o futuro sem ligar se é cedo demais. E nesse jogo eu me perco, enlouqueço, me julgo por saber demais. Ela é o jogo, lembrar dos detalhes tem sido jogadas fatais. porque você me esqueceu. Eu tava aqui pensando em nós e a saudade dói no peito. Sabe que é daquele jeito, eu sei que ninguém é perfeito. Tá comigo, tá com Deus. Ei, moça, por favor me escute. Tenho fé que o nosso amor foi o destino quem trouxe. Como é que pode, como é que pude? Ela falou pra mim que bateu neurose. Eu falei pra ela, para de neurose. Esquece a neurose e cai pra favela. Que hoje tem Mandela, como é que pode? Eu falei pra ela que o mundo é dela e o mundo é nosso, como é que pode? Eu bati neurose logo depois que entreguei o meu mundo pra ela. Logo depois que entreguei o meu mundo pra ela, eu bati neurose, como é que pode? Meu mundo é dela. Meu mundo é dela. Super Jovem, a rádio do jeito que eu gosto. São essas ganas de sentir-te cerca ao pronunciar tu nome. Segundo que no estás conmigo es una eternidad. Apareciste en mi vida cuando yo estaba perdido y me entregaste lo mejor de ti sin pedir nada más. Se me va la cabeza si dices te quiero. Debajo la luna te sueño despierto por una caricia. Hey, sabes que me muero. Y tu mente y la mía están en sintonía. Eres el motivo que alegra mi vida, esa melodía que rompe el silencio. ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina. Y poco a poco yo me estoy sanando. Sube la fiebre cuando no tengo tu cuerpo. No sé qué me pasa, esto es un misterio. Pero se me cura con besitos en el cuello. Señorita, venga aquí y deme esa receta que me gusta a mí. Que así con maleciente no puedo vivir si no es junto a ti. Se me va la cabeza si dices te quiero. Debajo la luna te sueño despierto por una caricia. Hey, sabes que me muero. Eres el motivo que alegra mi vida, esa melodía que rompe el silencio. ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina. Y poco a poco yo me estoy sanando. Vivo en un mal de dudas si no estás a mi lado. Porque ella es mi primer amor. Es tan inmenso como el sol. Es tan grande que llena de vida mi corazón. ¿Qué está pasando? ¿Qué está cayendo? Yo, Super Jovem. Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a dar como nunca te lo han dado. No te equivoques, cuida el terreno. No sabes en lo que te estás metiendo una vez que tú siembres en otro suelo. Pa porque yo soy tu veneno. Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero. Soy tu veneno, estás jugando con fuego. Y aunque te quemo, porque yo soy tu veneno. Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero. Soy tu veneno, estás jugando con fuego. Ten cuidado que te quemo. Más en mí de lo que pienso en ti. Tratas de mantenerte en el juego y te dejo seguir. Aún no tienes claro que soy la que controla, pero dale, vamos. Paso a paso que me va levando el calor. Tu pantalón va guayando y ya te tengo pensando. Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo. Tú me das lo que quiero. Te portas bien, yo te lo voy a dar como nunca te han dado. No te equivoques, cuida el terreno. No sabes en lo que te estás metiendo una vez que tú siembres en otro suelo. Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo. Tú me das lo que quiero, soy tu veneno. Estás jugando con fuego y aunque te quemo, porque yo soy tu veneno. Sabe aqueles dias que você tá pé da vida? Tá nervosão? Pois é, só sintonizar Ioiô na Super Jovem e ficar tranquilão. Oh. Ah, que tranquilão, peninha. Tranquilão. Tudo que é bom acaba, né? Infelizmente. Tudo que é bom acaba. Dura pouco. Mas é o seguinte, sabe da história que tava passando... Tinha um cara que tinha as duas pernas amputadas, mas ele era muito corneta, né? Muito corneta. E passou um corcunda por ele, né? Corcunda! Onde é que vai com essa mochila nas costas? Aí o corcunda falou assim: tô levando teus tênis, seu filho da mãe. Isso é piada de humor negro. Eu lembrei, parecido o cara, o ceguinho, né? Tava andando na rua com a muleta e chegou um cara de cadeira de roda, né? Uhum. Aí o cara de cadeira de roda bateu assim na muleta do ceguinho e falou: ô, ceguinho! Não tá vendo por onde anda, né? Daí ele falou: desculpa, né? Não tem como eu saber, né? Daí falou: sou eu, o João. Ô, João, tudo bem? Tudo bem? Dele, cara, o João, né, da cadeira de roda era o João, né? O Zé era do. Vamos nomear, né? O cego era o Zé, o João era o da cadeira, de roda. Deu o João, falou assim pro Zé: ô, João, ô Zé, tu não tá vendo, cara, a gostosa que tá lá do outro lado da rua, cara? Uns peitão, bundão. Coisa linda. Tu não tá vendo, né, cara? Dele, eu não tô vendo. Eu não tô vendo, mas você poderia correr atrás dela, né? Corre lá, manezão. Vai lá, você pode. Acabando o programa em grande estilo, com humor afrodescendente. Grandão. Lembrando, vamos repassar aí pra galera que a reprise do Ioiô é no domingo das 8 às 10 da noite. Das 8 às 10. Né? Temos antes Domingo Rock. Domingo Rock. Programação da Super Jovem, sempre muito bem, fechada. Muito legal. Cheio de coisas boas, tá bom? Com certeza. Amanhã, meio-dia, tem fliperama. Amanhã na apresentação do meu amigo Kleber Aguiar, tá bom? Opa. Amanhã estarei trabalhando mais cedo um pouco, porque eu tenho um compromisso ao meio-dia. Me convidaram pra uma carne, vou ter que ir. Me convidaram pra tocar no baile. Só fazer um comentário aqui. Comente. Sabe qual o programa aqui? Não que eu não goste de fazer outros programas aqui na rádio, né, cara? Mas o que eu mais me sinto realizado fazer é o fliperama, cara. Eu fico feliz quando troco de horário quando eu tenho que fazer o fliperama, cara. Porque tu relembra muita coisa boa, né? Só os clássicos, então, né? Então amanhã, meio-dia, fliperama, só as top. Preparada. Só as das antigas, galera. Antigas. Com certeza. Hoje, não esqueçam, tem aí o Open Farra. Flame. O bicho vai pegar com a galera aí, o Marcelo, o Ye-Ye, o Toquinho e também o Mila. Vão lá agitar todas, fazer aquela bagunça hoje na nova parceira aí da Super Jovem FM, a Flame. Então você não pode perder, final de semana recheado de novidades. Eu, Júnior, volto domingo às 7 da manhã, então um ótimo final de semana e reprise no domingo das 8 às 10. Então bom final de semana pra todo mundo e fiquem na nossa programação. Tchau, Jorginho. Tchau, tchau.